escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. A 2 de junho de 2011, numa rádio nacional, à meia-noite menos um quarto, hora de Portugal continental, foi transmitido um excerto de uma entrevista com a Dona Elvira do bairro do Largateiro. É uma história curiosa que começa logo no bilhete de identidade, não é? Eu nasci em 1929, mas o meu bilhete de identidade estava arriscado. Nasci em 1933, porque quando eu nasci, eu já tinha 5 anos e a minha mãe, para não pagar o registro, que se gastava muito dinheiro, pôs-me de menos idade. Agora tenho 78, com a idade do bilhete. E o antigo já tem 81. A senhora nasceu onde? Nasceu cá no Porto? Nasci na Ribeira, na freguesia São Nicolau. Casei, tive 21 filhos cada vez. Eram gêmeos. Agora tenho só 17 porque me morreram 4. Meu marido morreu na doca, numa lingada que ele caiu. Arranjei marido, olha, era muito quente, tinha nem a água do rio, me apagava fogo. Pois ele morreu, oi, felicidade a mim. Era muito ciumento, desde dava-me fogo ao cabelo. Tem saudades de ter alguém? Não, eu vejo filmes pornográficos. Eu gosto de ver aquelas propagandas que elas fazem. E eles. E depois dá-me aquela maluquice na cabeça. Aqueles calores, não sei. Amém! Que heresia, Nossa Senhora, que heresia, que heresia. Disse tu que as jovens é que são frescas. Hã? Sim, senhor. Gosto de ver filmes pornográficos. Mas olha, mas... Pois já me queres carregar. Mas olha, mas ao menos foi sincera. Felicidade a minha, quando meu marido morreu. Pois. Se a minha vida não morreu... E não disse... Ah, é bem filmes pornográficos. Filmes pornográficos. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, conforme a hora, o local em que se encontrem. Bem-vindos à... Que emissão é esta? 40ª? Por acaso acho que não, acho que é 39. Não, 39 pode ser porque os números ímpares são teus. Ah, tá, então é 40. Bem-vindos à emissão número 40. Na, na, na, na, na, na. Para seguir viagem com a coragem. Malena. Tum, tum, tum, não ainda. Deitar fogo na esperança. Faz conta. Pois. E outros mensam. Com a ternura dos 40. Que é para jogar com os 40. Lá lá todos. Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá Onde é que ele anda? Como é que... Ah! Pum, pum! Estou tomando a semana. Ei lá! Ei, viva a festa! Onde é que está a turma dos 60? É a 4, essa. Ternuta. É a ternuta dos 60. Ah, mas ainda não chegamos ao 60. Ah, não, é o episódio, sim. Pois, pois não. Ah, pois não. Eu tenho extensão de... Esquece lá, esquece lá. Eu tenho extensão daqui a 20 episódios. Então faz lá o resumo da coisa. Resumo da semana. Foi uma semana bem mais calma do que a semana. Calma? Foi assim, muito calma? Muito mais calma. Tás. Muito mais, sem dúvida. Pronto, e tirando o dia de ontem, que foi um bocadinho mais... Vamos chamar triste, não é? Porque, enfim... Quando sai um locutor da Antena Web, é sempre pena, não é? Porque se os locutores estão cá na Antena Web, é porque são bons. E quando saem, pronto, é um bom locutor que sai, e é sempre uma pena, não é? Mas também estão um, o que é bom também, o Sean Clean, para quem aproveita para mandar um grande abraço, caso nos esteja a ouvir. Pronto, e... Perfeito. Não, foi uma semana muito calma mesmo. Foi uma semana. Olha, digo-te uma coisa. Foi uma semana como já não tinha há muito tempo. Foi uma semana mesmo muito. Pacífica. É, não aconteceu nada de outro mundo. Houve assim uma coisa ou outra, mas nada de outro mundo. Olha, aqui o computador está a fazer barulhos esquisitos. Ah, tá. Pum, pum, pum. É o funcionamento do processador. Processa. Como é que se diz? Processador. Processador. Pum, pum. Calma-se agora. Olha, calma-se. Bom, já acabaste? Ele devia estar a ler. E o que é que eu disse? É o funcionamento do processador a ler. Não foi o que eu disse? Não, não, não disseste. Não disseste. Só disseste. Mas o funcionamento percebeste. Então está certo. Ó, está bem. Então vamos continuar aqui nesta nossa emissão. Hoje é dia que é? 2 de julho. Exatamente. Olha, faz 2-4 anos. Precisamente. Que foi 2 de julho de 2007. Exatamente. E esta emissão que estava aqui foi 22 de junho. Eu estou 22 de junho, há 4 anos. Recebi assim uma mensagem ao final de tarde. Olha, hoje estou a empurrar. Posso empurrar-te mais? Pode. Final de tarde ou à noite. Gostei. Não, tens é que vir para aqui. Eu continuo a empurrar. Recebi assim uma mensagem. Gostei muito da tarde de hoje. Foste tu que me mandaste, lembras? Não. Ah, foi? Já não lembro. Foi. Ora bom, a primeira música de hoje vai ser de portuguesa. De portuguesa. Aliás, todas as minhas três escolhas de hoje, ao contrário aqui do Zé Ceguinho, são normalmente viradas para um USA e hoje são as três portuguesas e as três cantadas em português. Sabes por acaso, agora que estava aqui na tua primeira escolha, por acaso, houve um dia que foi muito complicado, por acaso, mas eu vou deixar falar. Eu estou aqui a pensar, hoje de manhã tinha pensado no outro nome para ti sem ser Zé Ceguinho. Qual era? Não sei. Caraças, vi anotar a minha cabeça também. Eu sei que Segov era em russo. Não. Seguinhe. Devia ter anotado na altura que a minha cabeça já não dá para isto. Bom, como eu já referi um pouco na semana. Comeu já? Então, se comeu já, pode comer mais aqui um bocado outra vez, não é? Queres voar para. Queres que a máquina vá lá em baixo? Queres ver a máquina parar lá em baixo, a parar o rio para lá em baixo? Bom, como eu já referi no domingo, esta semana, amanhã já não falo, já falei na semana passada, falo hoje. Na terça, quando? Foi na terça. Foi. Morreu Angélico Vieira. E então, primeira música vai ser dele. Porquê? Primeiro porque, mais uma vez, acho interessante, nem é piada, nem é mau, acho apenas interessante de analisar, ser o ídolo da juventude e a jovem. Também estão de férias, se não tivessem férias não iam tantas. Mas a quantidade que foram. Mas é engraçado, só foram, assim, foi no sábado, só a partir de segunda-feira é que apareceu lá, assim, mais gente. Sabe porquê? Foi onde virou. Foi? Foi, se calhar. Foi muita gente lá para a porta da minha casa. Eu nasci ali, sabias? Santo António, ficaste a saber. Ah, não sabia. E agora? Vais bater. Porque sabes que ele até segunda-feira mantinha um prognóstico reservado, mas ainda estável. Só que a segunda-feira piorou. Pois. Depois, também outras jovens. Acho também interessante analisar o choro e os gritos delas e eu ponho-me a pensar, se calhar fosse um familiar próximo dela, nem sequer conhecia um Angélico, mas fosse um familiar próximo, se calhar não chorava assim. Não achas? Acho. Depende, de caso para caso. Sim, exato, mas em geral acho que sim. Pois. A morte dele fez-me lembrar também uma história que não sei se tu tens conhecimento, deves ter, não, tu tens conhecimento de tudo, é mais uma coisa, só não sabes a Bíblia de cor. Sabes qual é o primeiro capítulo da Bíblia? Não. De Gênesis. Gênesis? Isso é do Phil Collins, não era? Exatamente, o grupo Phil Collins, claro. Foi o que escreveu o primeiro capítulo da Bíblia. Ou seria, ou seria Genesis da Mega Drive? Não, isso já veio depois. Ah. Os Genesis surgiram antes da Mega Drive. Pois foi. Pois foi, foram eles que escreveram. Aliás, se comprares o DVD musical, vem com música, o primeiro capítulo. Pois é. Com o Phil Collins a cantar. Não é? Sabias que o Phil Collins anunciou que já não canta mais? Não é? E o que é que isto tem a ver com o que eu estava a dizer? Que nada. Boa notícia. Não gostavas, o homem. Por acaso gostava, só para ter no nome. Fez uma nova história que envolve Jim Morrison, dos Doors, a Janis Joplin, o Kurt Cobain. Sabes do que é que eu estou a falar? Criou-se um mito que as grandes estrelas da música internacional não passavam dos 27 anos. Porque essa gente toda morreu aos 27. E o guitarrista baterista de Rolling Stones, como é que se chamava? Esse aí. E mais uma dúzia deles, mas os principais foram estes. Morreram todos aos 27 anos. Sabias isso? Já foi lançado um livro com isso, de morrer aos 27. Criou-se assim aquele mito. Os grandes apistas, os que nos dissem a partir dali, até quando foi o Kurt Cobain, voltou a acontecer. Nirvana, sabe? Sim. Pronto. Esse não foi o hábito certo, foi o hábito de Velma. Foi lembrar essa história. Como gosto de história, temos aqui uma história para historiar. Outra coisa, isso é que eu falei no domingo, não é esta semana, não. É o cuidado que se tem na estrada, não é? A gente agora vai sempre... Não, mas espera aí, mas tu não viste e ele não teve culpa. Sabes lá, estiveste lá. Não, mas tu... Alguém filmou. Não, mas... Alguém teve fotografia. Não, mas ao que tudo bem indicando, ele não teve culpa. Não estou a dizer que teve culpa. Ao que parece... Porque até se pode ir na velocidade limite. Não, antes da velocidade limite, se o pneu vai à vida, já não se consegue a coisa. Pois. Se podia ir a escatar. Mas para, quando eu digo que ele não tinha culpa é porque mais tarde vai-se perceber, e o próprio Hugo Pinto garantiu, que ele tinha cinto de segurança. Pois, essa história eu não me acredito, mas sou desconfiado. Quer dizer, quem é esse? É o comandante dos bombeiros? Não. Então, era o que ia com ele no carro. Está bem. Quando é que ele disse isso? Na segunda. Está bem, o que ia com ele no carro também convém proteger. Mas o comandante dos bombeiros disse que ele ia com o cinto só na terça ou na quarta-feira. Quer dizer, teve que andar desde sábado. E na terça ou na quarta-feira é que se lembrou de dizer que ele ia com o cinto. Até não ia sem cinto. O Pinto disse que ia com cinto, que ele ia com cinto na segunda-feira. Acho um bocado estranho. Bem, olha... O único, o que ia com cinto, o que não foi projetado, ficou bem. E aqueles... Pronto, interessa. Mesmo assim, os outros dois, que iam sem cinto, é muito lindo. E na autostrada, madrugada, às 3 da manhã, ou quer dizer, sem cinto é a coisa mais segura que há, é o exemplo que dou. Porque por acaso também diga uma coisa que eu não achei nada bem. Não achei nada bem. Achei que foi muito responsável. Então uma pessoa empresta... Ok, tenho um standard, mas empresta um carro que ainda por cima dá para venda, que não tem autorização para circular. Ah, eu acho muito bem. Isso... E falta de noção, de juventude. E foi dizer, claro, eu tinha só mesmo, depois ali eles vão e voltares, um instantinho, esse é perto. É, já vem. É só 600 km e tal. Pronto, é mortos. Isso de facto achei que foi. Não foi para ir daqui ali, e mesmo que fosse errado, mas era. Esta morte, mais a do Peter Falk, sabe quem era? O detetive Colombo, um inspector Colombo. Detetive, uma coisa dessas. Sei quem era. O Salvador Caetano também. Na segunda-feira. Ah, pois, isso eu sei. E então fez lembrar uma conversa que tivemos aqui no final do ano passado, no início deste ano, neste programa, que 2011 ia ser para continuar as mortes, assim, pois foi. De gente famosa. É, não é? Pronto. Por acaso foi. Estamos a meio do ano. Fui eu que disse? Foste. Não fui nada. Não? Não, fui. Pois, eu acho que foste. Não fui nada. Eu acho que foste. Olha que eu fui. Está bem. Pois. Porquê é que eu escolhi a Bailarina, que é a música que vamos ouvir? A protagonista deste vídeo, a única rapariga que aparece, andou comigo na escola! Ah, a sério? E nas duas escolas tu andaste também, ali preparatório e secundária. Não era casa da Pena? Não. É mais novo um ano que eu. Andava lá e era minha amiga, namorou com rapazes da minha turma. Passado anos, é a protagonista de um filme videoclipe do coisa do que é isso. Uau, sim senhor. E por isso é que eu escolhi. Porque se depois veio o clipe, depois o rapariga, olha aquela coisa, e antes foi Goma. Percebeste? Percebi. Estou bem, a mesma coisa. Então pronto, é isto, está feita a explicação, vamos embora. Está bem, vamos embora então. Vamos ouvir o Angélico. Não vamos nada. O Angélico Vieira, que nasceu 31 de dezembro de 1982, as minhas informações a fazer conta aqui no tabulho. Pois. Depois do fim dos desertos foi o grupo que o São Brasil e Morangos com a sua coisa, e ele então depois em 2000 e não sei o que, em 8, não foi? Foi, 29 de setembro de 2008 lançou o seu primeiro álbum a solo, e único, não foi? Pois. O outro ia ser apresentado no dia em que eu coisa, a boa cidade. Lançou o seu primeiro álbum solo, chamado que é Angélico. No mesmo dia do lançamento, o disco era disco duro, mas está bem. Nunca é um bocado de coisa. E então a faixa número 5 desse trabalho discográfico chamado Angélico chama-se Bailarina. Chama-se. Senhor. Chama-se Bailarina, também há. Também há. Amém. Amém. Para ti também. Cresce um encanto quando a vejo. Bate forte o coração, menina dos meus olhos. Te desejo, será imaginação. Não quero saber se será para sempre ou não. Só quero poder viver essa paixão. Já parti muitos corações, mas continuas invicta. Não sei como o fazes, mas me deixas louco só de saber que sonho contigo, me torno o meu corpo. tua mão trepidação que me faz suar. És miragem no deserto que anseio por tocar. Perco-me nas tuas curvas sem querer encontrar. E quando vou para te beijar, amor, é hora de acordar. Eu vejo os olhos que não te vejo dançando. Calibras o meu sono bem do gênero e acontecem de que eu tenho me ganho. Eu continuo jogando as saudades, minha mente e o desejo permanece. É duro de compreender porque me fazes isto. A verdade é que quando danças para mim me sinto no paraíso. Cara de menina, corpo de mulher, me deixa sem ar. E quando vou para te beijar, amor, é hora de acordar. Eu vejo os olhos que não te vejo dançando. Calibras o meu sono bem do gênero e acontecem de teu play-me guy. Eu continuo jogando as rodas, minha mente e o desejo permanece. Parece um encanto quando a vejo. Bate forte o coração, menina dos meus olhos, te desejo. Será imaginação, não quero saber. Se será para sempre ou não, só quero poder viver essa paixão. Espetacular para uma defesa fantástica da guarda-redes colombiana. Vamos continuar. Agora também, para pensar em um bocadinho de silêncio. Oh, que caralho. Não posso ouvir o homem. Só porque o assunto também é sério. Então, na terceira intervenção, já vais ter o homem a falar. Pronto, o assunto sério, naturalmente enfim, facilmente o Angélico Vieira, não é? Por acaso, confesso que foi uma coisa que. Enfim, eu optei por anestesiar ao máximo. Tentei ao máximo anestesiar mesmo para evitar sentir o que senti quando foi com a Cristiana. Mas a verdade é que também foi uma partida que me custou muito. Fui. Também, desculpa lá. O que é que foi? Foi um grande gol. Entendeste? Eu estava verdadeiramente espantoso. Verdadeiramente, Tenho uma coisa em comum. Eu não conhecia nenhum nem outro. Ah. E daí eu falar neles dois porque eu nunca conhecia a Cristiana. Eu só estive uma vez. E o Angélico que soubeste através de mim, meu filho. Neste programa, uma semana. Pois foi. Digamos. A única diferença que há entre a Angélica e a Cristiana, para além de todas aquelas que são óbvias, a idade, não sei, enfim. Mas, particularmente comigo, foi uma coisa. É que eu, com a Angélica, nunca estive. Nem no hospital. Com ela estive. Eu fui visitar o hospital. Pronto, e claro, no caso da Cristiana foi uma coisa muito mais forte, sem dúvida. Mas há uma coisa que eu nestes dias consigo perceber, que é... Eu não vou conseguir esquecer também esta partida, não vou conseguir esquecê-la também. Não vou, porque marcou muito, animicamente, marcou muito. Eu tive que me anestesiar dela porque eu de terça para quarta não dormi nada. Não consegui comer a refeição da noite. Não, mesmo no dia a seguir, durante a manhã, estive algo perturbado. Foi difícil inclusive fazer alguns programas, em que era preciso ter mais energia. E eu optei por me anestesiar a ponto de, assim, quando perguntaste pela minha semana, eu preferi nem referir esse tópico. Mas também já sabia que ia fazer aqui esta referência. Bom, há uns anos atrás, os Desert fizeram uma música, que é a última faixa do álbum original, que se referia no fundo ao Francisco Adam. O Dino. Exatamente. Que o funeral foi no meio de ano. Sabes, como sabes, o Dino também faleceu no acidente de aviação. Sim, era mais novo, 18. Exato, mas pronto, mas foi no acidente de aviação. Ou seja, ainda assim há algumas semelhanças. Foi em 2006, se não me engano. Foi. Eu lembro que fiz 2019, 64. Pronto, e... eu escolhi esta música mesmo por isso, porque... A música... 6 de abril de 2006. Música chama-se Se Não Te Quero Perder. Afinal, tinha 18 anos. Tinha 22. Sabes que eu... Pronto. Esta música chama-se Se Não Te Quero Perder. É a última faixa deste CD. E ela começou por aí a circular novamente. Na internet, para explicar quando foi esta situação. Porque, no fundo, a música que ele também cantou serviu, no fundo, para ele, não é? Neste caso, o Angélico. Havia muitos fãs que diziam, não te quero perder, pronto. Infelizmente não foi. Mas acho que é estranho porque eu não sei especificamente o que é que se passou, porque a mim tocou-me tanto. Mas de uma forma, para teres uma ideia, eu nem sequer sabia quem é que era exatamente o Angélico. Ah, não. Quer saber? Que foi... Esta semana disseram-me uma coisa lá no trabalho, não sabiam quem era. Eu que nunca vi morangos. Não, repara assim, eu sabia que ele era. Que ele saiu nos morangos. Sabia que ele fez parte de Desert. Mas eu, se o ouvisse, não sabia que era ele, percebes? Até que depois houve alguém que disse, ah, então, olha, o último papel que ele fez foi de Simão, no Espírito Inamável. Ah! Agora já sei. Pois, pela voz já consigo, agora já consigo saber qual é que é a voz. Pronto, e... Enfim, eu escolhi este tema, não te quero perder, mas no fundo como uma homenagem ao Angélico. Ao Angélico. É que aqui vejo um... Não parecia. Eu quando disse isto, agora... Sim, quando... Parecia... Parece... Original, 2006. Faixa 12, imagina comigo. Faixa escondida. Adeus, Dinoman. Ponto de exclamação. Comparece aqui. Pronto. É essa coisa. Mas essa música, pronto. Oh, até aqui no álbuns, discografia depois. Parece aqui a letra de uma música chamada Adeus Dino Man, e entre parênteses, homenagem a Francisco Adam. Pronto, mas neste caso também dá para o... Neste caso também dá para o Angélico Vieira. Adeus Dino... Adeus Angélico Man. Pois, é por aí. É. Dino Man é porque ele era o Dino Man. Era assim que era chamado. O Angélico escrevia muitas músicas do Desert. Sabes que por acaso lembro-me bem de como é que aquilo acabou. Ele lá gostava da Susana, não sei o que, eles aí iam ter os dois para um piquenique. Não sei. É, e depois ela... O Morangos com Açúcar, 2009 para trás, não sei nada. Ah, 2008. Eu por acaso sei. Nem sabia, quer dizer, sabia o que era, mas não fazia a minha ideia de como é que se passava, como é que era a história, quem era. Eu não sei, é 2008 para a frente. Então vamos complementar informações. Vamos lá. Não sei, por exemplo, o Angélico, sei quem é, olha, uma vez viu-o a cantar num programa de televisão, fez um balão de Gaga, que é só pop, mas quando aparece só ele e um piano, parte tudo. É uma outra completamente diferente. E o Angélico foi igual, ia ao piano a cantar uma música bonita, calma, a cantar bem. E gostei daquilo. E sabia que ele no sábado ia apresentar o coisa. Pois, já não apresentou. Pois, isso eu também sabia. Que ele ia apresentar. A música nova dele. Aliás, ia ser a estreia numa música do segundo CD dele, não é? Era. Era a primeira vez que se ouviu. Olha. Já não subiu. Enfim. É vida. Mas pronto, e então. É essa a música. Pronto, a homenagem ao Dino Man. Mas neste caso, a homenagem ao Angélico Vieira. Pronto. Vai ver. Vamos seguir então com esta música. Não conheço, pronto, vou passar a conhecer. Exatamente. Então vamos lá à música então. Vai. Será que todos temos um destino e vamos aprendendo a escrevê-lo melhor? Será que o ser humano é tão pequeno que os dias vão correndo e a saudade é maior? Será que tudo faz sentido? E a pergunta é porquê? E quem terá decidido? E eu não te quero perder. Presta atenção ao que eu te digo. E eu não te quero perder. Encara a estrada como um perigo. E eu não te quero perder. O sorriso é o nosso sorriso. E eu não te quero perder. Estejas onde estiver, estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Tua alegria não será esquecida. Sabemos que não queres tristezas entre nós. És um exemplo para agarrar a vida. Meu puto, acredita, estarás sempre entre nós. Tua alegria não será esquecida. Sabemos que não queres tristezas entre nós. És um exemplo para agarrar a vida. Meu puto, acredita, estarás sempre entre nós. Até já, meu irmão. Olha por nós aí, boy. Juntos, meu irmão. Estamos juntos. E eu não te quero perder. Presta atenção ao que eu te digo. E eu não te quero perder. Encara a estrada como um perigo. E eu não te quero perder. O teu sorriso é o nosso sorriso. E eu não te quero perder. Estejas onde estiveres, estamos contigo. E eu não te quero perder. Presta atenção ao que eu te digo. E eu não te quero perder. Encara a estrada como um perigo. E eu não te quero perder. Promete que não te vais perder. Estejas onde estiver, estamos contigo. Os Estados Unidos conduziu a bola do lado esquerdo, agora recua para o seu meio campo, verdadeiramente fantástica esta finta no seu sítio. Para quem não sabe e pensa que somos malucos, duas informações. Primeiro, somos malucos. Segundo, estão a jogar Estados Unidos da América e Colômbia. Como é que sabe que é Colômbia? Já disse. Não queres saber a Colômbia. Hã? Estava cá a falar na Colômbia. Pois falei. Porquê? Porque é a Colômbia. Olha, Estados Unidos da Colômbia. Estados Unidos da Colômbia? É um país que inventaste agora. Estados Unidos da Colômbia contra a América. Olha, não sei, logo acabou de se ligar. Ah, tinha-se ligado, não sabia. A contar para o Mundial de Futebol Feminino. Mundial de Futebol Feminino ou Mundial Feminino de Futebol? Ora, aí está uma pergunta pertinente que vou colocar ao Zé Seguinho. Não, é Mundial de Futebol Feminino. Porquê? Porque digamos que esta é uma submodalidade, que é futebol feminino. Submodalidade. Sim, há uma modalidade dentro. Isto é modalidade. O futebol é modalidade para toda a gente. Está bem, mas é. Nem que fossem 10 anos, é futebol na mesma. Não, mas. Isto não é submodalidade. Não existem submodalidades. Neste O futsal não é uma submodalidade, é uma modalidade como as outras. Pois é, mas neste caso... Ah! Mas é assim, ah. Vamos aqui dissertar. Futebol é um termo genérico para definir... Para definir qualquer tipo de futebol. Para definir a base da modalidade. Tu quando dizes, já vou ir para a rua jogar futebol de rua, a submodalidade de futebol de rua. Não vou jogar futebol. Não, é assim, neste caso, é assim, no caso do futebol de rua não se aplica, como é lógico. Pensava que ia ser inteligente e ia responder, neste caso não se aplica porque eu nunca disse que vou jogar futebol, que não jogo futebol. Respondi-lhe assim. Também é verdade, também é verdade. Também. Mas, por exemplo, sei lá, neste caso o futebol feminino... Um penalti fantástico! Sim. O futebol feminino... eu não sei se sabes, mas o futebol feminino tem algumas regras, sendo que o futebol masculino não tem. Por exemplo? Puxar os cabelos. Não se pode. Oh! Sério? Está bem, e no masculino pode-se? Pode-se. Os argentinos têm quase todos os cabelos compridos, eles não andam a puxar o cabelo uns aos outros. Ah, pronto, nunca sabrão disso. É, pois é. Pode-se, não. O ar nem marca falta nem nada. Se tu fores a correr puxar os cabelos, não marca falta. Ah, podes, é permitido. Puxar a camisola não podes, mas o cabelo podes à vontade. Se quiser, até cortas. Pronto. Não, há algumas regras. Coisas pequenas, mas diferentes. É, amigo. Pronto, e é por aí. Como é que chama a música? Ainda agora disse. Adeus Dino Man. Uhum. Ou lá como é que chama, não te quero perder, essas coisas todas. Ora vá! Vamos! Disseste que ias perguntar qualquer coisa? E vou, mas primeiro vou introduzir o tema. Vou perguntar. Não, primeiro vou decido tu. Primeira pergunta. Então pergunto. Então ontem à noite, foste ver o Miquel Carreira, o filho do teu amigo. Vai lá, fala a introdução ao tema que eu depois respondo. Responde agora! Não. Pronto, é só isso também. Devias ter ido. Pois devia. Mas não foste? Eu não. Mas devias ter ido? Mas não fui. Verdadeiramente fantástico! Olha, outro que também exagera é a Bárbara Guimarães. Oh, fogo. E então, o que eu te ia dizer? Porquê é que eu estou a perguntar isto? Porque... Lembrei-me. Mas o Mikan, o que é que ias dizer? Até seguindo, estás a rir? Eu percebi pela tua cara. O Miguel Carreira atuou ontem. Quer dizer, estou a dizer que foi ontem, se calhar não foi. Foi ontem, foi. Como é que sabes? Porque lá no respectivo canal televisivo estava-se a dizer que mas não que... deu lá? Não era no mesmo sítio? Pois não, não no sítio, mas era no mesmo dia. E perto do. Então lá se dizia que irei ter referido a respectiva apresentadora. Sim. Ter dito porque ela disse que a praça daquela lá a Ribeira que estava mais cheia do que no São João. Oh, eu ouvi isso, mas eu já pois, vou lá. Pois, por isso. Por que é que eu sabia como é que ele carreira? Nada, mas tem a ver com o Bárbara Guimarães. Mas tu disseste que sabias como é que ela carreira tinha sido ontem à noite. Não é isso? E mesmo que o Leonardo estava mais gente na praça da Ribeira. Não é isso? Olha, viste o filme ontem, da pesca? Aquele fomos comprar umas meias. Tem a ver com o assunto? Ah, tem. Não é isso, mas eu reparei pela tua cara para te... coisa. Então, mas... Mas era perto um do outro. O Miguel Carreira foi ontem ou não foi ontem? Foi ontem. Como é que sabes? Porque... uma parente... Vai, agora vai arrancar. Não, não é isso, porque uma parente minha era para ver, era para ir ver. Era. Mas não foi. Para quem falas a Bárbara Guimarães, não tem nada. Ou é tua parente agora? Não, porque os concertos eram perto um do outro. Mas o que é que tem a ver a perguntar se sabia se o Miguel Carreira era ontem com o Bárbara Guimarães ter dito que estava mais gente no São João? Não, mas tinha a ver com o conselho exagerado. Oh, que caralho. Outra vez, o Miguel Carreira foi ontem? Foi. Porquê? Como é que sabes que foi ontem? Porque uma parente minha era para ir ver... Então porquê é que falaste a Bárbara Guimarães? Porque lembrei-me dela, eu falaste nisso, lembrei-me dela. Aí fala-se o Miguel Carreira, lembra-se a Bárbara Guimarães. Exatamente. Ah, está bem. Se eu falar no Eusébio, tu lembras-te que a Catarina votava? Sim. Foi. Possivelmente. Então, na quinta, na terça, segunda... Olha, fala lá no Eusébio. Eusébio. Ah, que giro! Não sei se nem de quem é que eu lembrei agora. Quem? Imagina lá. Quem? Pá, Catarina Furtado. Porquê? Porque uma família tua era para visitar ontem e não foi? Exatamente. Era pois, claro. Porque eu lembro que ela apresentava um programa num canal de televisão e eles jogavam futebol noutro. Pois, claro. Na mesma altura e tudo, não foi? Foi. Foi, claro. Ah, na mesma altura em que o 5 Gold estava a dar o A Caça ao Tesouro, o RTP Moura estava a dar um jogo de 66. Ora, muito bem respondido. Ah, caraças. Ah, caraças. Não bate as palmas, fica muito coisa. Ah, caraças. Está bem, tens. Sério, vem na pança, sério. Já posso agora explicar? Mas não vais falar na Catarina nem na Bárbara? Não. Vais, porque eu vi que eu acabo a falar nisso. Por que tu ficas calado quando eu falar? Ora, lembra-se na semana passada eu falar nos reencontros? Lembro. Que tive um na terça. Reencontros? Não, era para escolher essa música. Só fui-me a pensar, ele é canta reencontros, o original é desencontros, por isso não tem. É exatamente o oposto. O reencontros, que na semana passada falei, já disse aqui mais uma vez que eu gosto de voltar de convívio, a falar com pessoas. É como tu, não é? Com pessoas que já passaram pela nossa vida. É, não é? É. Ah, a Brian Bernays é uma delas. Realmente é. Na segunda-feira à noite, no mesmo sítio, no Miquel Carreira, cantou ontem. Tu dizes que foi ontem. Quando eu gravava o Guimarães, disse que foi ontem. Tive um reencontro muito bom. Voltei a estar com uma amiga, deixa-me cá ver. Não é depois, quando nós no décimo ano ela já tinha ido embora. Já tinha saído da escola. Uma que foi da minha turma há vários anos e que foi a pessoa, a rapariga talvez que me ficou mais chegada daquela turma, do sétimo ano. Foi a bailarina? Não, essa não foi da minha turma. Andavam lá connosco, menor da coisa, da turma. Tu só era um ano mais novo que eu, só sou sobredotado. Tu tivesse... Só por 5 vezes. E não foi no 7º ano. Foi tudo na segunda classe. Reencontro muito bom, porque estava eu... Atrás dela, eu fiz a pausa porque eu sabia que ele ia dizer isto a seguir, mas depois deixa-me entrar ao mesmo tempo. E então andava eu na Furada, estamos a falar das festas de São Pedro da Furada, dia 9 de Gaia, esta cidade muito. Como é que tu dizes? Esta cidade muito bonita em que nos encontramos, que fazemos a emissão a partir de... É isso. Essa lindíssima cidade. Lindíssima cidade, a Vila Nova de Gaia, onde nos encontramos. Aqui vai um forte abraço para todos os ouvintes da Antena Web, porque, acreditem, é para vós que eu faço este programa. É convosco que eu me sinto muito bem. E vamos à música. Esta fantástica música. Impressionante música. Não, tu é mais grande, grande música. Olha, vai ser agora... Quando ele, é o que é esse inteligente. Quando ele disse vai entrar para a grande área, já tinha ficado sem a bola. Agora já tinha a bola. Nada bem para entrar para a grande área. Ele não entrou, não, sem bola, não entrou. No São Pedro da Furada, estive lá a ver um concerto, fui para lá de motinha. E quando cheguei lá, encontrei outra motinha lá no palco. E ao lado dele estava o nosso amigo do Storyteller, que veio connosco o carro. Estavam os dois a tocar. Os dois teclados eram deles. Sabiste? Muito bom. Fui vê-los e já tinha visto lá a meio, já tinha visto lá na frente a dançar e olha quem está ali. Pus-me a falar com a Dona Brilhantina, uma senhora que estava comigo, que é a mulher de São Duarte. Pus... Agora! Foi o remate de 2 km hora, mas ainda por cima a jogada estava parada, sei lá quanto tempo estava fora do jogo, mas pronto. Este é o meu fantástico. E então comentei com a Dona Brilhantina. Olha, está ali uma... Estás a rir agora? Estava a pensar nestes apresentadores. É uma grande área, é uma segunda, é defesa. Pronto, era isso que estava a pensar. E então vi essa minha amiga e comentei com a Dona Brilhantina, uma senhora que estava ao meu lado. Oh, olha aquela ali, foi da minha turma, pus-me a fazer contas há 9 anos, já mexeu com a Braia há 8. Mas já andavam lá a dançar, e estavam longe e estava acompanhada, deixei estar. Assim como eu estava acompanhando, ia deixar o senhor sozinho. Claro, verdade, pois, claro. Ainda por cima, num dia triste para ela, porque morreu o patrão, o ex-patrão dela naquele dia, ficou triste. Só me deu Caetano. E então deixei andar. Quando já estávamos a vir embora, eu desloquei-me uma barraca de farturas. Que antes de dirigir à viatura, o Nuno Silva acabou de se ligar outra vez. Este Nuno Silva é um troca-pintas, liga-se, não liga sozinho, sem mexer no computador. É um ligadeiro. E então estávamos a dirigir e eu já tinha visto outra vez, mas estava ainda mais acompanhado, deixei a andar. Quer dizer, não é só isso, agora vou-te contar uma coisa. Vamos lá, olha, hoje vai dar boxe. Nós costumamos andar aqui. Ian, isso é no karate. Agora passavas tu. Bom, deixa lá. E aí eu num lado da rua. E então porque é que eu não fui com ela? Porque muitas vezes acontece a pessoa ir dirigir-se a alguém que já não vê há anos, e depois a reação de outra pessoa pode ser: ai, não conheço, muito fino. Sabes aquela. Tu sabes o que é que eu falo? Pronto, e eu estava naquela. Bem, ela nunca foi assim, mas. Deixei andar, lá está. Uma pessoa já está tão habituada à ideia. Quando vai reencontrar, quando vai ao reencontro de pessoas que não está há anos, já está tão habituada à ideia que vão reagir de. Está bem, está logo, não te conheço. E este caso não. Porque eu via, não passei mesmo por ela, senão ela estava lá do outro lado, eu estava no outro. Mas nisso, quando já tinha passado por ela, eu vi. Ah, não! Vem ela atravessar a rua. É, ótimo. Lá, comecei com ela, fico contente, já tocámos no telemóvel e na quinta-feira falámos. E daqui a um bocado, hoje, por acaso, quando saí daqui, devo estar com ela, no trabalho. Ah, é bonito. Não é? Este encontro. Tinha que vir. O quinzinho. Manda ver penalti! Mas não são bonitos estes encontros. Assim é que vale a pena. E conversar, e atualizar, e como é que está, e como é que não está. Eu gostava desses reencontros. Olha, já não tinha um há muito tempo. Fora com os azeites. Eu também já não tenho um há uns anos. É? Está reencontrado aqui comigo. Acho que a última vez que tivesse nenhum reencontro foi desde. Está a agir um pouco. Está a empurrar, está a ouvir um problema. Continua. Acho que por acaso o último encontro assim que o Carlos está bêbado, anda aqui às rodas. Acho que assim o último encontro que eu tive foi. acho que foi em 2009 e foi porque houve uma pessoa que precisou de mim na altura. Claro. Então reencontrou-se comigo. Não, neste caso não foi precisar, nem precisar, não, encontramos. Mas ela, lá, outra coisa que me deixou contente. Ela é que disse logo: oh, Nuno, tens telemóvel? E eu: olha, vem lá, tenho telemóvel. E ela deu-me uma resposta muito boa. Ah, eu conheço tanta gente que não tem telemóvel, por isso eu, pronto, calaço-me. Porque uma pessoa está tão habituada, toda a gente tem telemóvel. Não, nem toda a gente tem telemóvel. A gente não quer ter, a gente não consegue ter. E estava uma pessoa com ela ao lado que não tinha telemóvel. Um exemplo. E jovem. Junta! Ai! E depois? Olha, sabes por que agora estás-me fazendo lembrar uma coisa muito curiosa à conta do telemóvel? Dá, mas acabado! E de muita gente que não pode ter, estás-me fazendo lembrar de uma coisa muito gira. O quê? Eu não vou falar nem em redes, nem em nomes. Sim. Não foi nem a TMN, nem a Vodafone, nem a Optimus, nem a Clicto, nem a PT, nem a Madeira. Pronto, não interessa quem foi ou não interessa. Já disseste, mas não digo. Pois, já disse tudo. Que é para não andar aqui a dar louros a nenhuma empresa. Sim. A não ser que paguem, mas isso aí não é. Mas isso aí é do comércio. Pronto. E só não digo nomes porque. Muito apetece. Porque não, já nem te lembras qual é. Não, eu disse à pessoa, na altura, que não, nunca mais vou esquecer do nome dela. Mas nunca mais. É, apesar de ser um nome aparentemente comum, nunca mais esqueço o nome dela. Sim. Mas pronto, como trabalho lá na operadora, não quero te arranjar problemas. Mas enfim. É. Bom, sucede-se que eu recebi uma chamada. Terça-feira. É esta? Sim. Ah, então é novidade isso. Vamos ver. É esta terça-feira. Vamos lá. E o que é que era? Era a perguntar-me porque é que eu não podia. No fundo, carregar o telemóvel da respectiva. Perguntaram-te isso? Porque é que eu não podia carregar? Perguntar. Ligaram-te a perguntar porque é que não podias carregar? É assim, eu tenho um tarifário destas chamadas gratuitas. Sim. Pronto, sem mensalidades. E não há novidade nenhuma, não estou a dar pistas nenhumas porque isto há nas três redes. Sim. Pronto. E a pessoa perguntou porque é que eu tinha mudado de tarifário. Eu como fiquei sem carregar sempre tempo e tal. Está bem, tá, mas porquê que não carrega? Tá, porquê que não carrega? Ou porquê que não muda para este tarifário? E eu expliquei porquê. Resultado, cheguei ao final da conversa e a senhora disse: não, é porque nós estamos a ligar para oferecer 15 dias deste tarifário. Ofereceram-me 15 dias do tarifário, sem que eu tivesse de carregar nada, sem que tivesse de pagar nada, e depois no fim a senhora ainda me desejou uma boa tarde, eu não sei se ainda está de dia, aliás, acende a luz lá fora. E eu disse, sim, ainda há luz cá fora, quer dizer, pelo menos aqui em Vila Nova de Gaia, e ela: ah, nós estamos aqui em Lisboa, mas não se surpresa porque operadores há em todo lado, e nas três redes tem em Lisboa. Nós estamos aqui em Lisboa, num edifício sem janelas, e não conseguimos saber se está de dia ou não. Disse-me, sim, aqui está ainda há muita luz lá fora. E eu fiquei tão espantado, porque a conversa acabou assim muito... Nem sei explicar como é que aquilo foi. E será que era mesmo de alguma operadora? Ou era mais de um bagulho? Não, era mesmo operadora porque depois já ofereceram, eu tive a tarifária. E se calhar depois vais pagar que estão lixas, mas está bem. Não estou a ver porque... Pô, eu sei que não estás a ver, mas é todos os dias. Mas, não, porque poucos dias depois, não, aliás, poucas horas depois tive esse tarifário ativo. Sem ter dito nada, sem ter perguntado. Ofereceram assim 15 dias, sem pagar nada, sem querer nada. Ah, bem, diz-me se és. Hoje em dia ninguém nada a ninguém, pá, aprenda aqui com o alhoto. Por algum motivo, eu não revelo o nome da pessoa. Ah, bem está. Nem revelo a empresa. A empresa não revela para não dar louros. A pessoa em causa não revelo porque sei que essa situação pode trazer algum constrangimento. Algo que eu percebi não era especificamente isto que eu ia... Que não foi especificamente submetido a chamada. Ou melhor, foi perguntar porquê. E perguntar se estava de dia. Mas não era especificamente essa a oferta que me ser feito. Nessa coisa das janelas, sem ter janelas, acabou a conversa? Foi assim? Está logo? Foi, fiquei... A sério, fiquei mesmo... Olha, vou dizer sério, fiquei com pena de não voltar a contactar com essa pessoa. Porque foi uma conversa... É estranho uma operadora. É alguém, muito estranho. Alguém dizer, oh, nós aqui metemos a janela, olha aí. Não, é muito estranho, depois a conversa que teve comigo, foi algo muito... Pronto, e sinceramente tenho mesmo pena de não ter o contacto com essa pessoa, não vou dar até contacto com essa pessoa. Ora, aí está, mais um reencontro que talvez um dia tenha. Podia ligar para a operadora e pedir para falar com a assistente. Mas não queria que seria mais correto, porque isso ia automaticamente sujeitá-la a uma atenção que poderá ser indesejada e até mesmo prejudicial. Bem, pensam logo, se é para falar com a Kanda, é a Kanda que me intrujou. Pensam logo, quando pedem para falar alguém específico, é dizer, olha, essa pessoa disse-me que era assim e afinal não foi. Pois. E o patrão está atento e depois, diz como é. Até pronto, vou continuar a minha história ou já que lá? Continua. Pronto, é que já vai em 18 minutos. Ah, está certo. Sim, continuando. Outros três motivos. Esse reencontro aconteceu porque... Ah, estava a falar de telemóvel. Foi bom porque foi ela própria a dizer e eu dei-lhe o telemóvel e ela guardou e meteu lá o nome dela. Deste o telemóvel? Sim. Ela guardou. Outro telemóvel. Pois. Quer dizer que estou agora no telemóvel? Guardou o nome e o número dela. Ah. Carregou umas teclas que guarda. E ela depois até disse, então, mas não tens aqui no... Na lista, outras pessoas com o mesmo nome que eu. Mas tu, à beira delas, és incomparável. Foi bem assim que eu disse, mas faz conta. Diz que sim, que é para ficar com ele. Sim, és um galã, és um galã. Não, não sou, só sou para ti. Onde é que este encontro se deu? Em festas populares. Eu gosto de festas populares. E acho bom a juventude, se bem que já não é o que era, mas continuar a frequentar e cada vez mais. São João, São Pedro, Santo António, São Dinis, São Inestim, São Meridão... São Carlos, agora. São esses todos. Eu já podia pensar. Por acaso gosto de quê? De ser santo? Não. Então? De encontrar pessoas nas festas que realmente gostem de me ver. As festas populares é isso, é encontrar muita gente, alegria... A não ser aquelas pessoas que... A não ser aquelas... Isto agora é verdade. A não ser aquelas pessoas que... Oh, olha ele tão grande, estás um homem... Eu lembro quando ela era menininha, já tinha 5 anos. Que eu digo, com... E a pergunta para as... Lembraste dessa senhora? Eu só tinha 3 meses, já lá que eu sei. E aperta os seus bochechas, olha que é tão bonitinho. É, pronto. As outras, as pessoas mais novas, que conviveram comigo, enfim, né? Oh, não sei, aquele gajo... Oh, deixa-me... Olha, ele não vê, deixa-me ver, também não caralho, vejo. É, como é que sabes que ele diz? Não dizem, mas pensam. Isso eu sei que fazem isso. Em algumas situações, isso foi-me dado a perceber para as pessoas que vêm. Noutros casos, eu próprio me apercebi porque eu às vezes, enfim, confronto as pessoas e elas ficam tipo... Ah, bem. A chamada... Fazer sacrifício, fazer frente. Pois. Já estamos há tanto tempo com coisa que até o monitor ficou em proteção da... Desligou-se. O que é que eu tinha a dizer, vá? Ah, por um último motivo. Olha agora o PC a crashar. Um local... Ah, estás a crashar? O crashar não existe. Crash! Um local que foi... Traz-me recordações da minha catraia. Passámos um... Ah, a nossa primeira semana foi... Estás a ver ali entre 22 e 29 de junho? Tá? Yeah. Por acaso não foi 22? Foi entre 25 e 29 de junho, 30, por aí. Yeah. Não, até foi mais. Vou fazer outra vez contas. 25 foi segunda-feira. 26, 27, 28, 29, 31. Entre 25 e 1 de julho, estás a ver? A coisa. E depois dia 2 foi o que disse, faz 2 anos. Já chega? Já. Não. Então os nossos primeiros sítios foram lá na Furada e tal, traz-me outras coisas. O último motivo é que o sítio também faz lembrar uma música. Estou a ser embalado. Faz-me lembrar uma música do meu avô, que também conheces. Na outra margem do rio. Não? Conheço. Um milhão de casario. Conheço. É bonita. Conheço quem. Era para trazer essa, mas não. Conheço quem escreveu, conheço quem a cantou e conheço o. Quem tocou? Observador. Ah, pois também. E então, olha, hoje ligou-me um observador. Ligou-me não ao meu pai, mas eu estava lá, faz conta que era para mim. Está bem. Não, é que ele pediu um serviço ao meu pai, quem vai fazer esse serviço sou eu, por isso sou eu. É importante. Está bem. Claro, obviamente. Ia trazer a música dele, mas lembrei-me de trazer uma do Gaudêncio, o teu primo. Que ainda ontem, e agora sim vou falar da Bárbara. Ainda ontem esteve nem no Cais da Arena, nem na Ribeira do Porto, foi a meio, esteve no Rio Douro. Lá num concerto. A seguir aí ele atuou o grupo que nem sequer disse tinha música portuguesa, mas. Tá, agora sabe qual é que é? Os Gift. Mas eles cantaram bem. Não, até parece que não sabias, mal disse o grupo. Não sabias quem era. Por acaso não fizeste isso. Eu sou esse grupo que não tivesse existir, já sabia. Ah, está bem. Pois, devia ter dado a pista antes. Rui Veloso cantou ontem no Rio Douro. Foi giro, porque lembras-te a brasileira no meu aniversário? Lembro. Mandou mensagem para nós irmos, mas depois já não sabia. E depois não sabia se ia com o namorado. Depois adormeceu e não foi. Portanto, eu ia. Mas depois, quando eu estive a ver pela televisão, até em parte não me arrependi, porque. Eu acho que é fora de jogo, mas é depois. Não é fora de jogo. Mas está aí ele. Há o tempo que o jogo está parado, mas isso é pá. Deixa eu ver o que é que vai dizer. Vamos ver. Muito sinceramente fiquei com a ideia que havia ali fora de jogo. E há mesmo. E o jogo já está parado. As defesas pararam nos Estados Unidos. Rui Bonoso. Ah! Na televisão. Porque quem estava no cais, quer que estava na Ribeira, podia subir, mas estava-se longe, não sabia nada, não sei nos ecrãs. Estava-se muito longe, no meio do rio. Eu sei. A minha parente que lá esteve disse. Então disseste que era para ir e não foi? Não, não foi do Miguel Carreira. Ah, foi que eu disse. Ou como ela diz, Michael Carreira. Pois, também. A Bárbara Guimarães. Essa Bárbara só pode ser ou Toninha, ou bêbada, ou mal, ou a polícia que estava bêbada. Ontem estava mais gente na noite de São João. Ela está maluca ou o quê? Foda-se! Quando ela disse isso, eu comecei logo a falar sozinho. Ela está estoma. Ontem estava mais gente que no São João nem se consegue caminhar e ontem mostraram várias imagens e estava-se lá à vontade. A polícia municipal disse-me que está mais gente aqui hoje que na noite de São João. Sabes porquê? Porque as noites de São João não estão a contar. Não, mas é bom. Passando à frente. Com isto. Ai! E como já devemos ir em. Deixa-me carregar aqui com 5 segundos. E como já vamos em 20 e. 4 minutos e 23. Fogo é a maior intervenção de sempre, isto. Vamos acalmar. Vamos ouvir do álbum. Olha, e porquê a gente não faz o programa todo a falar? Dizemos só as músicas que gostávamos de ter tocado hoje e tocamos para a próxima semana. Não. Hard Rock foi o álbum de estreia de Rui Veloso lançado em 1980. Zero. Com a produção de António Pino. 8-0, isso foi quase aquilo que me fica de Ostúbal há 2 anos atrás. E com a grande colaboração de Carlos Teobre, vamos ouvir a faixa número 4 de Hard Rock. Como estamos a falar do São Pedro da Furada, Carlos T. e Rui Veloso criaram a melodia A Furada. Atenção, esta é mesmo original, não é? Original de quê? Deles. Pois. Este acabei de dizer, Carlos T. e Rui Veloso compraram. É isso, dizeste, não é plágio. Ah, Pelágio. O Pelágio, o filho do Pelágio cantou ontem lá na Furada. Pois, foi por cima dele. A Furada. Não tinha dito. O Miquel foi ontem cantar a Furada. Quem não fosse ver, passei-se, já foi. Vai para o lado. Sabes qual é que é a freguesia vizinha à Furada? Vai dizer a geneira. Qual é? É Rota. Furada, Rota. Rui Veloso, o Gaudêncio, vai cantar. Se não dizia nada, tu. A seguir à Furada vamos ao intervalo. Aqui o Zé Seguinho nunca sabe. Então vamos ouvir a Furada seguida de intervalo. Amém. Murmurar amarelo no casco. os pescadores conversam à porta do Tasco, fumando cigarro forte. As velhas cozem as redes, cheirando o vento norte, e vão sentindo pela espinha uma nevrálgia de morte. Há um jovem pescador a trincar dedos cortados, vela-se de ela fina, segurar a mão amarra, e despede-se da mulher varina que lhe abotou a samarra. Com a mão no puxo a afagar, nunca tires a aliança, tenho-te sempre a mão, fico contigo na lembrança e nos maltes do teu casacão. Vai ser Diamond. Diamond Summer Party 2011. Diamond. Os melhores DJs nacionais e internacionais a uma dimensão nunca vista no Algarve. Diamond Summer Party 2011. Labo, criatividade, animação, som e efeitos especiais nunca antes vistos no Algarve. Diamond Summer Party 2011. Centro de Congressos do Arado de Lagoa. Mais informações em www.diamondsummerparties.com. AR Produções apresenta o CD de forró deste verão. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Forró não vou, Folia não, 3. Eu vou gritar. 45 músicas em CD duplo com um preço especial. Forró Folia 3. Como vou dizer para o Manta Calypso, Aviões do Forró, Calcinha Preta. Manda Deja Vu, a rochadeira da Bahia. Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz. Chama a Patricinha pra dançar, junto com o Forró Safoeira. Forró Folia 3. Cristal quebrado, não cola. CD duplo, já à venda. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. espaço uma hora agradável, duas vezes por semana, com José Manuel Rasteiro, ou JNR, que lhe traz boa companhia e recordações musicais para todos os gostos. À segunda-feira, a partir das 10 da noite, o encontro às terças está marcado para as 9. JNR, na Antena Web. Então, me enganei. São 3 da nova vaga. Alex, Amy Rodrigues entrou na primeira parte, não marcou. Entra o Rapinoe e esta não falha. Pegou no microfone. Good morning, Wesley. Verdadeiramente fantástico este lançamento. Que vai nascer o gol. Ela faz o lançamento e vai buscar a bola à grande área para atirar desta forma imparável. 2 a 0. Está feito. Que grande gol. Que grande gol. Está muito fraquinho agora neste gol. Já está cansado. Não, se calhar já foi à casa de banho, já saiu um bocadinho. Aqui a Good Morning USA estava a esperar que voltássemos para o intervalo para marcar o gol. Vamos lá embora. Pronto, então vamos ver se agora conseguimos bater o recorde de gravação mais pequena desde os cortes dos gols. É? Então vamos lá. Vamos lá. Música, leve beijo triste. Vamos embora. Paulo Gonçalves. Já está. Porque, bem, esta música, ela fez parte de uma telenovela. Ela fez parte de uma telenovela, recentemente, que dá para o nome Deixa Que Te Leve, que já acabou. Mas eu fui descobrir esta música num álbum de 97, se não estou em erro. E que é a versão original. Precisamente a versão do Paulo Gonçalves, não é mesmo? Pronto, escolhi esta música por este motivo, porque achei curiosa esta versão. Eu pensei, fantástico. Um dia, este canal de televisão, não se pode dizer que é da Bíblia, não? Não sei o que é isso. Um dia, o canal 4, que vai eu ser não sabe dizer bandas, esse canal. Há bandas, as bandas da 4, isso parece um espetáculo. pronto, lá eu pensei, bem, olha lá, fizeram uma música de propósito para uma novela. Afinal, não. Afinal, esta música... Pensavas tu que eles iam ser originais, já sabias. Já é para 97, pronto. Esta música, por isso e por outra coisa, tu sabes quem se passou com o Paulo Gonçalves? Morreu? Não. Meteu-se na droga? Não, mas já viste, como é, já viste em que estado que ficou a voz dele? Ah, achas que eu nunca liguei para o Paulo Gonçalves? De 97... Gostava mais quando, nos primeiros meses de carreira dele, quando ele cantava assim um bom jazz e não sei o quê, de resto... Não gosto. Então isto não é para ser a emissão mais pequena, já passou. Já? Já. Vamos lá então à música. Oh. Voltamos aqui um bocadinho então. Já. Mas o que era? É essa, é... Leve beijo triste, porque achei a música... Foi por estes dois motivos, foi porque... É brutal... Mas o que é que aconteceu ao Gil, não era isso que estavas a dizer? Ah, mudou muito, ele agora mal se aguenta a cantar. Olha, ainda ontem vi o teu primo e ele também coitado. Ou vieram para o que é, ele... E depois já a parte já nem canta, fala. Já não consegue ter a postura que tinha. O Gaudêncio. Ah! Sim? Pensei que fosse o meu primo dos óculos. Não, o Gaudêncio. Mas o Gaudêncio. Mas esse aí já são 30 anos de carreira. E o Paulo Gonçalves? Quantos são? São quase 20. 25. Quase 20. São 18 anos de carreira. Não, mas o Paulo Gonçalves foi de 97 para 2006. Aquela do Falamos Depois é 2006. Sim. E essa música já... Sei que estou cansado e já não quero... Está aí tudo. Fala mais contigo... Até de manhã... Deixa-me dormir... Dá-me umas horas... Já não sei mais... Essa parte eu sei. Dá-me um tempo, deixa-me ter. Dou-te um tempo, um momento, de cansaço. Pede-me um momento. Que vai melhor assim. Escanto no tempo, porque o tempo tem asas. Asas. Já acabou? Asas, já. Pronto, mas resumidamente, achei pena, porque ele tinha uma voz fantástica. Quem ouviu cantar em 93? Quem ouviu? Quem ouviu cantar em 93 o... os Jardins Proibidos. E eu ainda essa eu sei. Mesmo sabe. Não é essa, não é? É. Sabes o que é que eu estou falando? Porque eu tenho reparei, não sei se calhou ou não. Mas o Rui Bonoso chegou a essa parte. Mesmo. E calou-se. Para subir, e esperou que o público cantasse por ele. Ah. Mas pode ter sido um propósito, ele pode dizer que não. Pronto, então já sei que aí pode ter sido mesmo. Aí mais pode ter sido aí por coisa. Não, mas nota-se noutras partes. Que... Olha, a primeira que eu ouvi, quando liguei o canal, era um vídeo 1h32, que começou às 9h30, acho eu. Era a música. Eu nunca não me esqueci de ti. Ui, ui, dizer assim. É, eu não entendo ui. Eu vou ver no YouTube se encontro para aí algum coisa. Então, de para alguns, gostaste da música, achaste piada e pensavas que era perfeito de programa novela. Por qual era a novela? Deixa que te leve. Isso. Não levas, mano. Levas. Também é dele. Deixa. É. Ficávamos. Deixa que te leve. Não, velho. É bicho. Enquanto que ele ali ainda cantava. Tipo, mais ou menos. Tinha a voz limpa, pronto. Parece. Canta melhor que ele agora. Vamos lá que a mamãe está a chamar por mim e eu. A mamãe está a chamar por mim. Vamos embora. Vamos lá então. Pão Gonzo com. Deixa que te leve! Não, não é essa, como é que chama? É Deixa que te leve, mas é a versão normal. Não é Deixa que te leve! É mas chama-se Deixa que te leve a música. Chama-se. É de 1997. E é. Ah, e tu pensavas que essa. Ah, essa música é mesmo, é que pensavas que tinha sido feita na novela. Foi. Mas pronto. E é do álbum. De coisa. Está-me a faltar o nome, o que é que és que eu faço? É do álbum, está-me a faltar o nome? Se quiseres ver aí a minha vez. Não vejo porque tivesse muito tempo no intervalo, depois deste intervalo de 5 horas, já desliguei isso, já... Não desliguei, pus em suspensão. Não é isso, se quiseres ver aqui a minha pastinha. A minha pasta? Qual pasta? Deixa eu ver se consigo lá. Deixa lá, vemos depois da outra música, depois já vamos fazer. Está bem. Embora. Está bem, está bem. Deixa-me de leve! De leve! Tá, então até já. Amém. E assim Então, mas assim não vai ficar igual ao resto. Fica. Depois eu vou ouvir, não vai ficar nada. Fica. É, isto é voltar aos meus tempos, em que eu vejo os gráficos ali e coisa. Os gráficos. Entretanto, aqui os Estados Unidos já marcaram mais um gol verdadeiramente frango. Não foi galice, muitas responsabilidades para. Ah, e agora tenho que ligar isto. Entretanto, o álbum chama-se Quase Tudo. Quase Tudo. E a música ainda é vejo triste. Pois é. Vai ter uma má música. Ah, ainda não sabes qual é que é também. A minha? Sim, mas já sei qual é que é, depois podemos ir à música e também. Hã? Pois, também. Não sabes qual é a música? A minha não, vou ver agora. Queres que eu diga? Quero. Não, tu dizes logo o nome da música assim de piada. Não. Pode ser que é uma que tu conheces muito bem. Ah, pois conheço. Que uma vez trouxe aqui. Ah, já sei. Acho que é assim que foi de perguntar. Quem é o original? A versão que mostraste é o original? É a mesma, deles, é? Mas são os mesmos dois? São os mesmos dois, precisa. Não, tu tinhas dito que era... Ai... Já te mostrei a minha nova versão de uma música muito famosa. Não. Agora que disse ai, queres que eu te mostre? Vai em estéreo. Ai, ai, ai, ai, ai, minha machadinha. Ai, ai, ai, ai, ai. Minha machadinha. Acho que isso aqui. Espera um bocadinho. Vai entretendo aí, depois tenho a tocar. Vamos coisas assim. Muitas. Não, se calhar não foi ontem. Não interessa. Ai, ai, a minha machadinha. Sabendo que és minha. Beleza. Todo mundo pulando. Não, cantando. Quem te deu bama. Sabendo que és minha. Mãos não há para Jesus. Sabendo que és minha, também eu sou tua. Eram duas. Que giro. O que é que eram duas? Minha e tua. Sabendo que és minha, também eu sou tua. Eu sou todo vosso, graças a Deus. Todo mundo pulando. Salta, salta, machadinha para o meio da rua. Salta, salta, machadinha para o meio da rua. Lindo demais. No meio da rua eu não vou ficar. No meio da rua eu não vou ficar. Eu hei de ir à roda, eu hei de ir à roda. Buscar o meu par, buscar o meu par. Eu hei de ir à roda, eu hei de ir à roda. buscar o meu par. E agora, cada um de vocês, só vocês com o vosso par. Ai, ai, ai, ai, ai, minha machadinha. Beleza. Ai. Lindo! Repete comigo assim. Opa, minha mãe também acha. Repete comigo. Ai. Ai, ai, ai, ai, ai, minha machadinha. Lindo. Não faz isso, pronto. Quer dizer, eu vou bater a mão e se tu... Pronto, passando a machadinha à frente, o que é que estamos a falar? Estás a matar moscas? Estou. Muito bem, tenho aqui então o telefone, já perceberam, Edith Fernandes, que está novamente connosco. Ela, e fazem telefonemas durante a transmissão e tudo. Está a ver o jogo, Edith? Está a ver? E que tal? Está muito bem. Era esperado. O que é que estávamos a dizer? Olha a música. Antes da machadinha. Ai. E na primeira parte ainda custou um bocadinho. Não me lembro. Era uma machadada. Pronto, estávamos a falar música. Vamos à minha última escolha. A minha última escolha. Ah, da música. Era os mesmos. Maria do Amparo e Carlos Alberto Menino, com certeza. No fundo, talvez não. Eu acho que não. Mas já não me lembro então de quem é. Não. Então, vamos ouvir esta versão. Vamos ouvir uma melodia. Dia. Mais uma vez. Quinta de hoje, quinta portuguesa. A tua resposta, a dizer, foi. Porque lá vamos nós aos reencontros. Vou eu aos reencontros. Segunda-feira à noite foi quando tal minha amiga da... Na furada. Segunda à noite. Na terça à noite. Na mesma noite em que o Angélico morreu, nem eu sabia porque estavam lá na, onde eu vou dizer agora, estive numa festa de aniversário com um familiar e voltei a estar com um primo meu com quem já não estava. Acredito. Achei bonito. O quê? Eu estar num familiar? Sim. Está bem. Fui à casa dele, por iniciativa minha até, e foi lá o aniversário do pai e tive com o filho do meu primo que já não estava há muito tempo e fiquei contente. Tivemos a atualizar a vida de tudo, a conversar e tal. Foi bonito. Uhum. Pronto. Esta música também é que vamos ouvir. Não é esse o motivo principal, mas tenho que dizer isto que é para ficares com contente e continuares a convidar-me para aqui, senão depois eu não entro aqui. É uma homenagem ao arquivo que tu tens, que é muito vasto. Aliás, até foste tu que me deste a conhecer esta melodia, precisamente durante uma emissão do outro. Tu vais parar aí de bufar com as mãos ou... Durante a emissão do... Não tinha nada a dizer que estava aqui só... Ah, queres que fosse de outra coisa, a bufar do outro lado. Durante uma emissão dos Olhos Sobre Escolha, eu deixo-me a conhecer esta melodia. E para aqueles que não entenderam na altura, esta melodia... Dia. O refrão tem exatamente a mesma melodia do hino do meu hino familiar, do hino da minha família. Por isso é que ele mostrou. Exatamente. E ambas as músicas, por acaso não sei qual é a mais antiga, mas ambas as músicas já têm décadas, no mínimo 40 anos. Acho eu que a Rita Manecas tem mais de 40 anos. Não? Sim, tem mais. Mas acho que são os originais, não te lembras? Não, mas. Os Alberto Muniz e a Maria Amparo cantaram nos anos 80. Não, mas tem mais. Tem para aí 50 anos desta música. Mas quem era? Já não me recordo. Tu disseste que era Maria Fernanda. Ai, 50 anos. Pois. Mas se calhar não é tão. Não, para aí 55. Para aí. Não, esta música. 55 foi em 55? Pois foi. Não sei se foi ao tanto com o arco com a Maria Fernanda, não sei o quê. Pois. Foi? Acho que foi. Ah, agora já sabes quem é. Foi a Bárbara Guimarães que disse. Não, foi a Catarina Furtado. Olha, o Randy Rapinoe e Lloyd. Sabes quando eu era. Vou fazer aqui uma confissão. Então fala aí, Rafa. Sabes quando eu era mais novo? Quando eu era mais novo. Quando eu tinha 8 anos. E tive uma paixão que me durou muito, muito tempo. Pá, e 6, 7 meses, ou 8 mesmo. Pela Catarina Furtado. 7 meses é pouco. É pouco agora. Coragem. Já viste? Já viste? Tu não conheces uma pessoa. Com 8 anos apaixonaste a sério por ela. Eu digo, a sério. Pai, 7 meses ou 8. O amor é tão grande. Entretanto, agora já passou. Eu é que gostava muito dela. Então vou confessar-te uma coisa. Com a caça só o Tico, mas não, ninguém está a ouvir. Pois. Já te falei aqui mais uma vez na Sara Matos, que ela é morangada. E agora está noutra. Ela apaixonou-se por mim, não foi? Foi. Ainda ontem estive atento a ela numa novela que dá. Sabes, tu és o meu anjo, não sabes? Sim. Na novela que dá também nas bandas a 4. E estive atento a ela e de facto é. De longe, para cada um tem a sua opinião, não é verdade? De longe é a melhor da geração dela, de 30 anos para baixo. Não, em mulheres não há melhor do que ela, atriz. 30, 40, 50, cara, 80, também tem uma coisa. Também tem uma coisa. Mesmo no que toca a homens, não há melhor atriz do que ela. Pois é, isso é verdade. Agora disseste uma coisa, não estou a safar. Sabias que surgiu uma assim de repente? E por causa de um sonho? Estás a falar de paixão? Quando era, não sei o quê. Esta semana sonhei com uma, não sei dizer o nome, que está agora namorangada, agora já quase um ano. Sonhei com ela, mas ela tinha desaparecido. Agora começou, foi no sábado, no dia em que a Angélica ia hoje apresentar, começou a sair de verão e ela desapareceu do mapa. Deixou de entrar nos episódios das férias. E eu sonhei com ela e ela voltou a aparecer. Ontem. Que bonito. Ontem. E quando, no momento em que ela voltou a aparecer, não sabia que ela ia aparecer naquele episódio, eu até pensei que... Ouviu-se? Eu ouvi, pois é mesmo. Enfim. Morre. Como aqueles, mais ventoso, esconde. E eu, no momento em que ela voltou a aparecer lá na morangada, que eu nem sabia que ela ia aparecer, pensava que tinha desaparecido do elenco. Tive uma sensação esquisita quando a vi. Ela apareceu, eu sabia que tu querias que eu aparecesse. Não, mas fiquei a olhar para ela, olha, até, o que é que eu disse na altura? Olha quem está aqui, disse uma coisa assim. Olha quem é. Não, mas por acaso vou ser sincero. E sonhei com ela. Por acaso vou ser sincero. Agora já não sinto essa paixão pela Catarina Furtado, mas gostava muito. Não, não gosto. Mas... A Bárbara Guimarães é 3 vezes pior, mas a Catarina também às vezes. Mas gosto muito, por acaso gostava muito de a conhecer um dia. Eu gostava de conhecer a Sara Matos. Eu gostava de conhecer a Catarina Furtado, porque, sabes, porque foi uma coisa muito bonita, sabes? Digamos, foi o tal amor platónico, mas foi de criança, mas foi uma coisa muito sincera. Como é que chama a música Paulo Gozo? Leve Beijo Triste. Leve? Sim. Não é leve com B. Pronto. É leve com V. Homenagem a outro arquivo, homenagem familiar, o reencontro familiar acho muito bem. E por isso vamos ouvir. Outra razão. São os pais de uma das artistas que eu mais gosto no panorama nacional, que é a. Bicho! Será? O Simo Muniz! Ah! O Carlos Alberto Muniz é pai de quem? Meu pai, não sabia. Não sabias que o Carlos Alberto Muniz era pai de Simo Muniz? Não. E que a Maria de Amparo era mãe dele? Oh. A sério? Não sabia. A Lúcia Muniz, aliás, depois eu vou começar a Lúcia Muniz a cantar com eles. Eles a tocar e ela a cantar. São os pais dela que vão interpretar Rita e Manecas. Que giro. É uma música que eu não sei quem é original, mas aqui o Zé Seguin vai dizer a seguir. Eu digo a seguir. Se calhar não é original, mas pronto, a versão mais antiga que ele tem aqui. Exatamente. Retirada do programa de RDB, Rádio e Televisão para Porcos. Sim, posso ter aquela versão do o canal 1 e o canal 2? Sim. O que estás a dizer? Nada. Nada, diz lá o que é que vais dizer, o que é que pensaste? Não, isso. Não, diz isso. O que é que pensaste? Epá, dá muito trabalho de produção isso. Não, diz o que é que pensaste, eu não sei. Certeza que não é a mesma coisa, por isso que a minha não tem as neiras, o cabelo tem, por isso diz lá o que é que é. Ah, pois, mas a minha eu tinha. Então diz o que é. Editing off. Editing off. Não, por acaso não digo. Diz agora. Não digo nada. Diz lá o que é que pensaste, canal 1 e canal 2. Para quê? Para eu saber porque é que estavas a ver. Ah, mas era o de primeiro. Eu digo, canal 1 e o canal 1, canal 2, quando te apetece cuspir, é o que tu lembras. Porque apetecem a RTP. Bem pensado, bem pensado. Diz lá o que é que pensaste? Não digo nada. Pronto, o programa da RTP e o resto são cantigas, porque nós ouvimos. Era o programa da RTP, era o resto são cantigas, porque eles cantavam isto. E o resto são cantigas dos anos 80, vamos ouvir, porque este programa é feito de cantigas e de conversa que não interessa para nada. Maria do Amparo e Carlos Alberto Muniz com Rita e Manecas. Amém? Amém. Até logo. Até logo. Minha flor, minha linda Rita, ainda has de vir a ser rainha. Não mereces cara bonita ser assim tão pobrezinha. És tão bom, és tão meu amigo, que eu ofrio e até com larica. Se em teu peito encontro um abrigo, julgo logo ser muito rica. Vem, vem junto a mim, dá-me calor da tua mão. Vem, encher-me assim, mimosa flor de amor do coração. Sós, no mundo dos dois, sem nada ter, nem pai nem mãe. Tu verás depois que bom vai ser viver sem mais ninguém. Se eu pudesse, dava-te tudo: bons sapatos, cetins e joias, vestido todo em veludo, automóveis e tipóias. Ai, manecas, eu bem conheço que o teu falar não tem bravatas, mas creio tu que dou mais apreço à bondade com que me tratas. Vem, vem junto a mim, dá-me calor da tua mão. Vem, encher-me assim, mimosa flor de amor de coração. Sós, no mundo dos dois, sem nada ter, nem pai nem mãe. Tu verás depois que bom vai ser viver sem mais ninguém. Sós, no mundo dos dois, sem nada ter, nem pai nem mãe. Tu verás depois que bom vai ser viver sem mais ninguém. Diz lá, cada um e dois, tens em pois, hanging off, não me disseste. Pois, podes saber o original do António Calvário da Maria Fernanda Soares. Pois é, 1916, grande música. 16. Mais 50 em cima, para aí. Eu disse que era o António Calvário e Maria Fernanda não sei o quê. Faltaram-me Soares. Mas disseste que tinha para aí 40 anos, eu disse que tinha mais. E estava ali o ano. Não. Então como é que sabes qual foi o ano? Porque é antiga. E porquê que estás a bater para a mulher, deixa-te dizer uma coisa? Porque ainda não era estéreo. Hã? Sim, diz lá o canal 1, o canal 2 que tens aqui. Antena Web. Pumba. É um zero. Vamos lá à última intervenção de hoje, que isto está calor. Última intervenção de hoje. Ele está só a tentar lembrar da música, já não sabe qual é. Ah, eu sei qual é. Eu sei. Queres que eu diga qual é que é? Não. Então vou te dizer. José Porfírio, Fato da Vitória. Olha, tu ontem tiveste a Joana Andrade e o Jagma. Sim. O quê? Tu és esquisito, ele matar a minha mão. Já não tinhas sido o Joana Andrade e o Zagma? Não. Mas, eu lembro perfeitamente de tu falares nisso nos corpos que eu vi uma sexta à noite. E estava na ideia que naquele dia tinham sido interpretados no tempo da antena. Não. O que pode ter acontecido é que eu os tinha entrevistado naquela semana. Não, foi sucesso. Está bem. Deixa lá. Olha, entrevistei. Agora estás a preocupar. Entrevistei. Não, eu gravei entrevista com eles no dia. 25.475 pessoas a ver no jogo. Claro, eu gravei entrevista com eles no dia. Ora, 2 de junho, precisamente. Que gravaste? Sim. Não, então não foi. Mas quando meteste a música do Jean Andrade e o Zagma, sei lá, vai há 3 meses, eu acho que falaste neles. Acho que até foi no mesmo dia em que a minha colega foi embora para ter filho, e já foi no dia 18 de março. Não, mas falaste neles. Está bem. Eu já tinha entrevistado, deixa eu ver, o Grupo Albatroz, o Jogando Malucos, o Alexandre Faria, e no dia 18, alguém que não me lembro. Tens noção, pois quando vai subir, é pá, pá, e estraga a coisa. Yahoo! Caros ouvintes, o programa de hoje vem um pouco atrasado devido às deficiências aqui do vosso diretor e colega de rádio. Eu? Há aqui outro. Por acaso até há. Há outro diretor? Ah, não, diretor não. Então? Ah, mas há aqui outro colega. Ó, colega. O que é que foi, meu? E o colega? Olha, há o tempo que não vamos às garinas. Este é o Porto foi campeão lá do basquetebol. Tu não sais bom, não andas a engatar umas. Andei. Oh, mas sei que tinhas ficado em cá. Aí elas vieram aqui. Pois claro, perceber, patrão, claro. O patrão tem privilégios, nem precisa sair do sofá. Claro, mas é do quê? Bem sei. Mas é que eu vi ali umas caixas de bananas ali à porta, ali na sala, foi no outro coisa. Como é que gosta de bananas? Eu gosto de ti. É. Parecia um pelo de chouriço e tal, mas está bem. Escondi-te debaixo da cama, amigo. Diz lá, o canal é 1, o canal 2. É, não sei, não é? Já te disse, agora também é. Ah, era isso. É que acho que a conversa toda, estou a tentar ver se te esqueces da música. Achas que era Porfírio? Já disse que era José Porfírio. Não conheço, conheço José Porfírio. José Porfírio com o Fado Vitória. Porquê? Espera aí, é melhor assim. Mas o Benfica não jogou para estás a fechar vitórias. Espera, José Porfírio com o Fado Vitória. Sim, e agora? Dá-me a liberdade de fazer assim, erro! Depois eu faço assim, erro! Pum! Sabe, já andaria a fazer paraquedismo e essas coisas, não é? Andar assim no ar. Era bué de abril. Brutalmente. Ya. Vou-te contar uma piada. Não, já contei na semana passada. Continua. Música do José Porfírio. É do ano de 1928. Não é assim, 1928? 1928? Sim. Olha. Este Fado de Vitória. Sabes lá, se calhar é o que tu pensas que é, não. Se calhar é de 2005. Lá vai ele buscar. Não. Mas está aí escrito, não quer dizer nada. Pode ser tu a escrever aí. O computador é teu, faz o que diz o que te apetece. Certo que não metas as teclas, senão. Certo que isso precisa de que ano? Certo que isso precisa de que ano? 2005. Ah, bem. Pensavas que tinha dito o quê? Anda lá, Zequinha, 78 RPM. Arquivos do Fábio. José Porfírio Fadista, Fábio Vitória, 1929. Estás a ver? 628. Mas já vamos ouvir isto a seguir, mas tentando meter agora. Isto não é qualidade de 1935, nem 40, nem 50. Ah, isto eu posso fazer uma música agora com essa qualidade. Estamos em 2011. Duvido que consigas. Sabes o que é que eu estou a dizer? Acho que isso não é no 29. Porque eu aos 4 anos já ouvi a música e não me lembro disso. Ah, pois é. Ah, vamos ouvir isto a seguir. Pronto. Eu aos 4 anos essa música não existia, por isso é falso. Pronto. Então é assim. Fado Vitória. Música. Já disse que o Benfica não começou a jogar para estar a cantar Vitória. Música de José Porfírio. Olha, o que é que achas que o Benfica tem 45 jogadores? Acho que o programa. Acho que eles estão a criar 3 equipas de rugby, vamos dizer. O objetivo é ter 3 equipas de rugby para o campeonato. Possivelmente. É. Não, é para terem sempre bons jogadores. Só que, como o índice de bons jogadores que o Benfica adquire é muito baixo, eles têm que adquirir muitos, que é para ter alguns bons, percebes? Ainda ontem li umas contas: 23 reforços até agora de Porto, Benfica e Sporting. Os 3 juntos. Ah, 22 estrangeiros. Claro. 523. Um é português, o Nuno Coelho do Benfica. Ah, não, pensei. Não, tirando o Branco. Por Benfica e Sporting. O Nuno Coelho é o único que fosse português. Boa! Este é um lance para o outro. Vai ficar todos apanhados com o Campeonato Mundial. Ah, é muito fantástico. Vai ficar todos apanhados. Está bem. A bola só foi aposta. Está bem, esteve bem. Pronto. Eu já disse que este é o meu maior. Se um dia que tiveres assim, um dia mais complicado, mete-me ao Sport quando estiver a dar futebol. Ah, mas podem ser ainda a comentar. Deixa lá. Não, o pior é que ele vai dizer eu vou acreditar. Não posso dizer que não, não é? Ah, mas não interessa o acreditar, é a maneira dele. Aninha! Então vão lá do José Porfírio Fado Vitória, 1929. Isto é esta música porquê? Porque foi o ano da grande crise de Nova York. Foi, a crise também. Da Bolsa. Não, por causa não é por isso, mas é por uma causa um bocadinho direta. Então. 29 de outubro de 1929. Não. Black Tuesday. Não, mas. Quinta-feira. Está a ver? Como é que eu sei que em 1929, dia 29 de outubro, foi uma quinta-feira? Porque estavam lá. Diz lá. Não, mas é assim, uns dias antes. Sabes que é assim, nunca se sabe especificamente quem é que pôs aquelas ações todas à venda naquele dia. O que é que isso tem a ver com a tua razão para o Fado Vitória? Suponho que tenha sido. Onde é que vais? Embora. Cheguei para trás, tu cheiras mal. Para variar. Suponho que tenha sido. Não, não me cheira mal. E alguém disse ser alemão. Eu é que tive que arranjar uma explicação à pressa para dizer que eu não tinha chegado para trás e como não tinha. Está bem, pronto. Então, chegas para trás. Agora não apetece. Está bem. Eu não faço o que tu queres, faço o que me apetece e quando eu quiser. Está bem. Ah. Então vou ficar sem bem durante 5 semanas para ver se para cheirar mal. Tá. Depois estou farto. Pronto, mas diziam então que. Mas tu também já não tomas bem à sair. Alguns rumores vão apontando o Thomas Edison e a empresa que ele tinha, ou uma das, como quem pôs aquelas ações todas no mercado naquele dia. Isso é mentira! Sabes porquê? Porque uns dias antes, o Thomas Alva Edison finalmente desistiu de produzir cilindros. Eu digo finalmente porquê? Já havia investigações para aumentar a capacidade de 78 rotações, a capacidade em termos de duração, e daí ele andava com os cilindros de 1888. Com o quê? Já se estudava. Já andava com o quê? E ele ainda andava com os cilindros de 1988. Aliás, 1888. É porque é difícil. 1888. Então aquilo. Bem, ele, pronto, vá lá, finalmente, pensou, não é? Mas pronto, isto aconteceu apenas uns dias antes. E então, alguns rumores, alguns, isto já nunca se vai saber, não é? Porque ele morreu em 34, se não estou em erro. E portanto, nunca saberá exatamente quem é que pôs aquelas ações à venda. Pronto, mas. Que grande coragem desse povo foi atingida. Sim. Aí, coitadinha. Mas foi cartão amarelo. Diz lá. Pronto, e então. E então, pronto, foi por isso que eu escolhi esta música. Ah, ainda não acabei. Ainda não acabei. Tu achas que a crise não tinha nada a ver? Pronto. Não, mas tem a ver com a produção de cilindros que terminou no ano de 1929. Ah, assim entendi. Essa produção. Não, isso arrepia. É que fixe. Não, é que eu não. Pronto. E então, essa música. Ela já foi gravada nos 78 rotações. Senão nem sequer tinha a qualidade que tem. Amém. Pronto. E então, esta gravação, eu no fundo escolhi também por uma coisa, porque tu quando escolheste, eu ouvi duas escolhas hoje à hora do almoço, que é uma vergonha. Foi o que tu fizeste para dizer-me para mandar sábado de manhã, que era quando tu ias ler. Foi o que eu fiz. Não, eu disse que ia ler sábado de manhã, além de mais te mandar cheiro, já passava do meio-dia, já era tarde. Pronto. Para mim tarde é depois de almoçar, não é? Pois, para mim tarde é depois do meio-dia. Então está bem, pronto. Eu para mim tarde também é a partir do meio-dia. E quando falo com os meus ouvintes, digo olá, boa tarde. Para mim tarde também já é a partir do meio-dia, pronto, a partir de hoje. Era o meio-dia e 4, vem lá, que problema. Não interessa, já era tarde. Sabes que Alves Muniz é soriano? Ficaste a saber, continua. Não e 2 é um mês faz anos, dia 2 de agosto. Que giro. Isto é só para provar que estamos a gravar dia 2 de julho. Isso não quer dizer nada. Então, estamos a gravar no dia do programa. Pois. Vamos lá! Pronto, então é isso. Mas esquece. Pronto, então, é assim, eu escolhi, primeiro por isso, porque é uma espécie de homenagem a um método de gravação, embora a música não seja gravada em cilindro, mas música portuguesa gravada em cilindro não houve assim muita, não houve assim tanto quanto isso. Porque o Emílio Bernina teve mais influência, naturalmente, do que o Edison. O Edison, enquanto o Edison era europeu, o Berliner era, aliás, norte-americano, o Berliner era alemão, portanto, passou por cá por Portugal mais vezes, impôs-se mais, e pronto, e além de mais, Portugal era muito dependente. Sabes que a produção de cilindros exigia muito. Já falaste-me. Pronto, e então, esta música foi gravada em disco de 78 rotações. Pronto, mas, mesmo assim, esta música, não só em homenagem a estes métodos de gravação antigos, mas também porque quando tu escolheste essa música da Maria do Amparo e do Carlos Alberto Muniz, fizeste lembrar-me precisamente do meu arquivo. Exato, a ideia era essa, também de impacto. Fizeste-me precisamente lembrar o meu arquivo. Então andei por aqui, sabe que música que eu escolhi? Ei, pronto. Não sei aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Não, uma coisa que é assim. Escolhi essa música. Pronto, ouvintes, vamos embora. Já se faz tarde para ir ao São Pedro. Muito. Quem é que hoje vem lá, à furada? Não sei. Devias saber. Mas não sei. O escaldo da emissão 40. Vamos outra vez. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Vamos ouvir. A primeira música de hoje foi Angélica Bailarina. A segunda, dizer-te Adeus e No Man. Ou... Como é que era? Adeus. Não te quero perder. Mas acho que é Adeus e No Man. Adeus e No Man, o que eu perder. É essa, foi o que eu disse. Terceira. Não te quero perder. Foi o que eu disse. Terceira, Rui Veloso, A Furapa. Depois, Muito Bom, o Pão Gunz, Um Leve Beijo Triste. Depois, Maria do Amparo e Carlos Alberto Muniz com Rita Manecas. E para fechar, José Porfírio, Fábio Vitória, com orgulho, que voltamos a ter uma emissão totalmente portuguesa. Ora, que bonito! Com músicas portuguesas cantadas em português. E também com homenagem ao Gireson. Gireson, o nosso novo programa no Canal 2. Tá bem, Gireson. Gireson, Gireson. Espeta lá da mão, meu. Malta fixe. Para a semana, o pior programa, duas em duas semanas, já sabem que isso é muito fraco. Malta fixe. Para a semana, é muito japonês. Bem, parece que para a semana só voltou, eu ainda acho que vou matar aqui alguém depois de nos despedir. E não me disseste canal 2? Ah, te disse da Antena Web. Pois, era mesmo isso. Antena Web. Então lá, adeus ao pessoal. Ó pessoal, adeusinho. Até à próxima, já sabem. Verdadeiramente fantástico na próxima semana. Hoje são esta rádio verdadeiramente fantástica, que é a rádio Antena Web. Mas não, isso não é exagero, isto é verdade. Isto vai entrar para os apanhados. Isto também para os apanhados da coisa. A emissão que era suposto ter hora e meia que durou 2 horas e 1 quarto. Não vai chegar tanto, mas bem. E pronto, mas também hoje não há problema, pronto. Manasso, está-se frio, vamos curtir umas garinas e fumar umas gansas. Não, mais fumar umas gansas e depois vamos curtir as garinas. Ah, elas também curtem assim. Elas gostam mais quando a gente está assim, mais tipo, yeah, yeah, aqueles coisas. É, tens tão engraçado e eu para elas. É, tu não o viste todo. Aquelas até podem sentir assim, tipo. Eu mostro o que é engraçado. O monstro. Ou a bela disfarçada de monstro. Mas até a gente. Vais levantar tanto rir. Vamos embora, pá, deixa lá, pessoal, até à próxima. Vamos ouvir o Fado Vitória. É o Fado nome, Vitória. O nome de uma das águias do teu clube, agora é Vitória. Ah, não, já era. Águia Vitória. Pois, já era. Agora é Vitória e Gloriosa. Há duas. Acho que é uma coisa assim. Vitória não, e Gloriosa. Pronto. Vamos ouvir em homenagem ao Benfica. Não, em homenagem. Ao Porto, é isso. À produção fonográfica. Já extinta, portanto. À produção fonográfica. Ah, bem. E depois voltamos então. Até para a semana. E até para a semana. Indo ao céu não mostra o dia, já nos troncos ao vale da linda estrada aldeã. Do céu não mostra o dia, já nos troncos de chovale da linda estrada aldeã. O rouxinol desafia a toti negra real que espera a luz da manhã. Negra real que espera a luz da manhã. Enquanto a linda luz do sol ouço o meu amor cantar com sua voz feiticeira. Com sua voz feiticeira, julgo ouvir o rouxinol numa noite de luar, junto à fonte ou na ribeira. Julgo ouvir o rouxinol numa noite de luar, junto à ponta na ribeira. Quem era possuir a voz que o rouxinol tem, sem ter outro que o afronte. Quem me dera não ganhe sem ter outro que o afronte. Havia de conseguir entreter-me com o meu rei na ribeira junto à fonte. Havia de conseguir entreter-me com o meu rei na ribeira junto à fonte.